Preciso de ti. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Preciso de ti. Fica, fica, volta, volta, Andressa, pra mim. Preciso de ti. Fica, fica, volta, volta, Andressa, pra mim. Volta, volta, Andressa, pra mim.